sobe, balançado. Presa do tempo ficou minha condição, que já de antemão te abraçou. Antes do luar ser o teu olhar e antes de haver mundo, mas queria dar a vida que perder amor. Presa do vento ficou o nosso coração, que da tua mão que o mundo, mas quero dar a vida de perder amor. Bela de som e de sinas loucas, e desejo pintado pelas nossas bocas. A voz do sol arde no teu olhar, e a noite em chamas torna a cantar. Presa do tempo ficou minha condição, que já de antemão te abraçou. Antes do luar ser o teu olhar e antes de haver mundo, mas queria dar a vida de perder amor. Presa do vento ficou o nosso coração, que da tua mão para além do mar, quero o teu olhar, mais velho que o mundo. Antes quero dar a vida de perder amor. Margem do céu, caminho em segredo, farol tão brilhante que me acorda cedo. Asa que fala em do teu olhar, e a lua chamas dar na dança. Presa do tempo ficou minha condição, que já de antemão te abraçou. Antes do luar ser o teu olhar e antes de haver mundo, queria dar a vida de perder amor. Presa do vento ficou o nosso coração, que da tua mão me voou. Para além do mar, quero o teu olhar, mais velho que o mundo. Antes quero dar a vida de perder amor. Ficou minha condição, antes do luar ser o teu olhar. Presa do tempo ficou o nosso coração, para além do mar quero o teu olhar. Presa do tempo ficou minha condição. Eis aqui o inventário do meu caso com notário. Esse tal e um dia mais, entre arquivos e armários, era ele usuário de uma coisa que eu cansei. E era um amor sem recibos, sem selos nem carimbos, que eu lhe fui solicitar. Mas o notário funcionário negou o amor arbitrário de que eu era titular. Vi a vida num calvário, entre tanto formulário mudei eu de declaração. Rigoroso notário, mas o seu vocabulário contornavam a questão. E o amor que eu lhe pedia, além não me consentia, o destino também não. Só um amor a recibos, com com os selos e um carimbo tem a sua aprovação. O seu fulgor era precário, periódico e sumário, vejam a reclamação. Jovem estagiário em horário extraordinário ia estudar a situação. Mas um dia vi o cenário, estagiário e notário, numa coisa que eu nem sei. Foi com dois selos e um carimbo bem assentes no focinho que este amor é um anular. Thank you. abraço, um bailado no teu espaço. Voar como num sonho, viajar pelo teu mundo. Viajar pelo teu mundo. Sobre os bosques, sobre o mar, sem ser tempo, sem memória, só simples calor e brilho, a vida de uma estrela. Quero chegar ao teu céu, quero chegar ao teu céu. Num sorriso, num abraço, num bailado no teu espaço. Num sorriso, num abraço, num bailado no teu espaço. Bailado, suado, sentido, cruzado. Bailado, sofrido, oh amado, como num fado. Aos domingos, no Canal 2, fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa. Os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos, às 13, no Canal 2 da Antena Web. Tudo é mentira, desse teu mundo de onde vens, tudo é mentira. Dizes que é belo e perfeito, tudo é mentira. Adormeci, mas eu confesso que só vejo mentiras, mentiras. Tudo é mentira, desse teu mundo de onde vens, tudo é mentira.

música distraída ao ritmo dance girl dos beats. Je be dancing, je be dancing, je be dancing, je be dancing. Rapariguinha do shopping, no banco do autocarro, faz a pressão da sua malha, traz o nariz delicado do suor da população e manifesta o seu enfado. Foram a ver primeira classe. Conhece ninguém do lugar onde cresceu. Agora só anda com gente bem e vai ao sábado à noite à boate. Espapanante e mascar chiclete no vigor da juventude. Uma estrela decadente dos bastidores de Hollywood. Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood. Precisamos de amor.

novinho, os maninhos, durante a Semana Santa. Arrancado da valeta onde cantam roxinóis, fechadinho na gaveta entre as dobras dos lençóis. O singelo rosmaninho cheira tanto de tal modo que não só perfuma o linho, mas também o quarto todo. Modesta florinha das mais populares, embora mesquinha, vai bem nos altares, vai bem nos altares. É benta e sagrada, não há sem fineza flor mais portuguesa nem mais delicada. No mais simples povoado, quando sai a procissão, só se vê por todo lado maninho pelo chão, e trilhado pelo povinho toda a noite e todo o dia, ainda cheira os maninhos já depois da romaria. Modesta florinha das mais populares, embora mesquinha, vai bem nos cantar, sorrir. Não vou. Não consigo sair, e as drogas tomam conta de mim. Já perdi tudo neste inferno sem fim, que estará mais para vir. Meus pensamentos em lágrimas são. O que vou eu fazer? Que faço então? Perdi o sonho de ser alguém. Droga, caiu todo o meu mundo também. Tudo o que eu faço não faz sentido. O que é que eu hei de fazer? Todo este mundo está contra mim. Eu quero desaparecer. Meus pensamentos em lágrimas são. Leva-me em frente e toma conta do meu ser. Este encanto da mente, quero voltar a abrir os olhos e viver. Este me guia, me escuta. Leva-me em frente e toma conta do meu ser. Este encanto da mente, quero voltar a abrir os olhos e viver. Esta vida louca não consigo sair, e as drogas tomam conta de mim. E tudo neste inferno sem fim, que estará mais para vir. Meus pensamentos em lágrimas são. O que vou eu fazer? Que faço então? Perdi o sonho de ser alguém. Pois com a droga caiu todo o meu. Luz que me guia, me escuta. Leva-me em frente e toma conta do meu ser. Luz de encanto da mente, quero voltar a abrir os olhos e viver. Luz que me guia, me escuta. Leva-me em frente.

Canal 2 dá-lhe a melhor música. Vai meta a minha, a tua não. Vai meta a minha, a tua não. Vai meta a minha, que é mais da jeito da vinha. Quando eu vejo se mostra, ai que coisa fofinha. Ai toda a gente gosta do lixar da camisinha. É para lá que eu vou. Canal 2. Yeah.